começa agora. Na Super Jovem. Yo-Yo. O quê? Yo-Yo. Gostei. Muita alegria, diversão de montão. O programa das menininha. E dos cuecão. Yo-Yo, na Super Jovem. É o rei ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, 38 carregado. Começou o fim de semana. E aí galera, estamos começando ao vivo a edição dessa sexta-feira do seu programa Yo-Yo, agora pelo horário de Brasília, 2:02. E aí meu querido Jorgão Aguiar, como é que você tá? Porque aqui na Super Jovem é todo mundo Aguiar, né? Tudo bem, travou meu computador. Não acredito que já começamos assim aqui. Computador. Como é que você tá, Jorgão? Tudo bem, meu querido? Graças a Deus, sexta-feira. Só gira essa bagunça. Sextou pra caramba, né? Final de semana que chega. E muita coisa legal, enfim. E você, meu amigo Léo? Muitas saudades? Não, nenhuma. Da rádio, nenhuma. Eu vim trabalhar hoje, que eu fui obrigado a trabalhar hoje, senão eu não viria ainda. Eu falei, né? Léo, vem porque hoje nós estamos desfalcados, o Beto tá em alto mar, né? Ah, o Beto tem condições, né? O Beto é outro naipe de pessoa, né? Eu quando tiro férias, no máximo que eu vou é ali no cruzeiro, ali, assim mesmo, eu vou num dia e volto no mesmo dia, porque não tem condições de ficar muito tempo lá, né? Eu sou tão pior que eu vou no cruzado, cara. Você então, vai no cruzado? No cruzeiro. Você tá no cruzeiro, tempo do cruzado ainda, eu vou na URV. Viu? Mas a galera fala que o Beto tem condições, mas outro quem tem condições é o Jorgão, né? Quando tira férias, ele vai para as Ilhas Caimãs. Caigangue. E lembrando que ele tem 80 filhos, ele leva todos os 80 filhos. Aí você vê se você tem condições, né? Eu vou ali na trincada do Marrecas. Ali. Ah, você vai, sei que vai. Uhum. Tudo bem, Jorgão? Como é que tá? Tudo certo. Tamo aí, né? Na atividade. E você? Você tá jogando basquete ainda? Você sabe que eu fazia 3 meses que não veio trabalhar, né? Ainda tô jogando basquete. Tá jogando? Graças a Deus. Quando sobra tempo, né? Ah, quando entendi. Porque é uma coisa que tu não tem muito, né? Não tem muito, né? Mas tô aí tentando ganhar dinheiro, tentando ganhar vida, não tá fácil. Então tá. Ele comparece na quadra lá, agora jogar. Na verdade, o Jorginho aqui, ele é o gandula, né? Que fica só caçando as bolas. Eu sou o water boy, o garoto da água, que fica puxando água pros outros. Viu, tem gandula no basquete também? Não tem gandula, não tem? Tenho só o water boy. Water boy. Porque basquete cansa muito, né? Sim. E nós não temos condição de pagar um, mas claro. Assim, os grandes times têm o water boy, sim. Que é o garoto que corre e pega água, porque você toma muita água durante uma partida de basquete, né? Jorginho, só pra ter uma ideia, quantas cestas de 3 pontos você já fez só essa semana, né, pra galera? Eu sou pivô, eu não faço cesta de 3 pontos, eu nem jogo naquela área. Eu jogo dentro do garrafão. Vocês têm uma área fixa pra vocês jogarem todos os jogos, vocês não revezam. Não é assim, é que cada um tem sua posição, né? Entendi. A minha posição é de pivô, o pivô sim. Joga ali dentro do, então eu faço mais arremessos de 2 pontos, infiltração, bandeja, dos 3 é muito difícil, tem pivôs que arremessam os 3, mas assim, eu não tenho essa qualidade, tem que ser um bom arremessador. Tem que ter uma técnica mais avançada. Que geralmente faz parte do armador, né? Ah. Tem um ala bom ali que arremessa os 3 também. Entendi. Mas aí é um negócio mais profissional. Agora quem participa da ala das baianas na Mangueira é o Júnior Aguiar. E aí, Júnior, tudo certo? Belezinha, Léo, tava com saudade já do Leonardo Lute. Também tava com saudade de vocês. Com essa vibe. Essa vibe, né, família? Essa vibe, família. Aqui na Super Jovem, o Other Boy é o Kleber Aguiar, que trouxe pro Jorgão um super gole agora, né? Lele. Ei, daí o Jorgão, ele fala que, resumindo, o Jorgão, ele só consegue dar de 2, de 3 ele já não... Não, de 3 é que a idade avançada já não... Eu tô dando de uma. A idade avançada já não tá permite bom mais. Tem coisas que você, com o passar do tempo, você tem que se ligar que não dá mais. E o tiro é bem de pertinho. O tiro é curto de pertinho, mas é um tiro bem dado. E o Jorginho já não enxerga muito também. Não precisa se atirar um monte e não matar. Atira certinho e mata. Atira certinho e mata de primeira, não tem. Tá certo, cara. É isso aí mesmo. Não deixa sofrer. É a experiência, rapaz. É a experiência. Então, uma ótima tarde pra vocês aí, pra vocês que estavam com saudade do Leonardo Lúcio, pra vocês que estavam de saco cheio com o Beto Garcia, cara, juntou Lembrando nem que minha mãe sente saudade de mim, e eu gostaria de lembrar que nós não estávamos também com pois saudade. Pois é, né, minha mãe? Só pra lembrar. Pra você ter ideia, agora eu cheguei ali, mudaram a minha posição do meu estacionamento ali na rádio, era do lado do Jorgão. Eu fiquei sabendo que o Jorgão mandou tirar porque ele não gosta de não mim. Gosta. Na verdade, eu comprei 2 vagas, desculpa. Entendi. Aí ele estaciona de lado. De lado, né? Pra pegar sombra, essas coisas não, e tal. Tá né? Certo, é isso aí, pra pegar sombra. Então, uma ótima tarde pra vocês aí. Boa tarde também, meu querido Kleber Aguiar, hein, meu querido? Opa, agora sim. Boa tarde, Léo, que saudade, cara. Como saudade, você tá? Saudade toda minha, velho, de você. Falso pra caramba esse Kleber, né? Aqui, na verdade, saudade, tudo... saudade. Saudade o baralho, ele tava cagando com você. Aqui é tudo falsidade, cara. A galera, não, o legal é que a galera em casa pensa que é verdade, isso daí, mas não é, tudo não mentira. É tudo os caras querendo se pegar aqui. Como o dia que o cara lá me perguntou lá em Campo Herês se o Léo era mala. Eu falei, é mala. É mala. Como é que é essa história aí? É, eu, assim, não ouviu sexta. É que você tava distraído sexta passada. O que você falou? Eu fui num. Eu tô fazendo alguns eventos e o cara pediu. Veio falar comigo e tal. Escuta, e o Léo, ele é mala? Ele parece mala. Eu falei, é um container. Meu Deus, mala. É chato pra baralho. É muito mala, eu sou muito mala. É porque eu sou sincero, né? Não posso mentir. É bom que a galera acredita nisso também, né? Mas é verdade, sou mala. Deixa que eles acreditem. É hora que chega pessoalmente, ao vivo. Aí tem certeza. Aí piora, certeza. Piora. E aí, meu querido Kleber, a galera te interrompeu aí, como é que estão as coisas? Cara, tudo certo, tudo 100%, graças a Deus, daquele jeito. Bastante animado, Kleber? Opa, sempre animado, sempre, cara. Sempre a gente tá animado, né? A galera tá meio triste. Que dia que é hoje mesmo? Hoje é sexta, cara. Número 8 do 2? Dia 8. 8/2. Tu não lembra mais como que mexe aí? Não. Viu? As músicas não precisa falar ponto MP3, tá? Ah, então tá. Viu? Vamos. Antes de ir pra música, eu tenho um recado pra dar aqui. Não, vou tocar o pensamento da secretina, mas você pode falar. Ah, tá, não, tranquilo. Um recadinho que o Beto pediu pra mim dar antes que eu esqueça. O primeiro mês do ano terminou e você ainda não decidiu onde vai estudar? Fique tranquilo, você pode contar com o SESU. Eita. É, envie o seu nome completo para o WhatsApp 99923-1578 e saiba como se inscrever. Vou repetir, hein? 99923-1578. O SESU está oferecendo bolsas com 50% de desconto. Você pode utilizar a sua nota no Enem ou agendar um horário para prestar o vestibular. Mude sua vida em 2019. Estude na faculdade que tem a nota máxima do MEC. No WhatsApp de novo, em 99923-1578. Faça direito, faça SESU, faça administração, faça SESU. Se você quiser participar com a gente nessa sexta-feira super bacana, é só mandar aí seu WhatsApp no 988-22-2300. Eu já nem sabia se eu lembrava o WhatsApp da rádio. Ainda bem que tu lembra? O prefixo, tu lembra? Lembro. Ah, prefixo. Se você tivesse falado isso antes, eu fazer o prefixo, eu não ia saber. Ia ficar nervoso. Vamos lá pro pensamento da secretina? Bora lá! O pensamento da secretina. Gosto de fazer caminhada, mas quando lembro que é a pé, desisto. Eu também desisto, principalmente. Minha mãe, inclusive, esses dias falou: vamos fazer uma caminhada. Falei: posso ir de carro, mãe? Eu tenho um dizer assim: atrás de um grande homem, sempre há uma etiqueta XG. XG é meu caso. Ou XXXG. Se a pessoa coloca, quando tá com você, coloca o celular no modo avião. Pode ter certeza que tem mais tripulantes desse voo aí, hein? Tá lotado. Ou então quando você vai na casa do amigo, você vê se o Wi-Fi tá conectando automático, né? Passa na frente do motel, né? Na frente do motel também. Nossa, amor, o celular conecta sozinho nessas redes aqui. Que louco, aqui. Né? Olha, que novidade. O problema é o cara passar com a esposa perto de uma boca e o Wi-Fi. Ah, mas daí se passar perto da boca, você vai junto, né? Certo. Outra coisa, né? Um amigo meu perguntou se tinha Uber do Saveiro, né, cara? Eu falei, que eu saiba, não, mano. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, é que ontem minha namorada chegou com uma Saveiro preta ali, daí ela me falou que era Uber e não sei o quê. Nossa! Ele é igual o Whindersson Nunes, né? O novo lanche do McDonald's, né? O X-Frudo. Não, pior que a Luísa Sonza disse lá que tinha vazado as fotos dela e o Whindersson Nunes acreditou, não, né? É Luísa Sonza e o Whindersson Sonza. Sonso. Sim, só é pode. Sonso. Ah, mas ele não vai perder, né? É aquela boquinha. Amigos, cientistas provam que a cerveja contém hormônio feminino. Sério, Jorginho? Oh, por Deus, sabe por quê? Por isso que a gente mete a língua. É, sim, também. Sabe quando o cara toma demais, ele começa a falar fino, fica abraçando os outros homens e começa a chorar. Tem uns que beijam os outros homens ainda. Ó, você descobre que precisa comprar roupas novas quando tu vai fazer o desafio lá dos 10 anos. Aí você repara que tá usando a mesma camisa lá nas duas fotos. Pior. Com certeza, você acha que tem dinheiro pra comprar roupa nova? Eu fui tentar, desculpa, te cortei, e eu não faço muito isso, né? Não, Faustão. Você viu que nada mudou. Nada mudou, pois como diria de Paulo e Paulino. Nada mudou, né? Eu pensei em fazer. Quando eu olhei assim, eu falei, pô, esse moletom eu ainda tenho, nem vou fazer. Não vou fazer mais. Deixa pra lá. Vocês deveriam fazer uma propaganda quando vocês compraram, quem sabe vocês ganhavam um moletom novo, pois né? Agora falando ali do álcool atrás, você sabe qual que é a diferença do gay pro hétero?

Super Jovem. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol. Se minha mente virasse sol. Mas só chove, chove. Chove, chove. Se o meu corpo virasse sol. Se minha mente virasse sol. Mas só chove, chove. Chove, chove. Que hoje isso? Tá numa... Essa música popular brasileira do Brasil, que merda é essa? Né? Oh. Por que, que você fica xingando? Cara, essas, porque o que essas... eu não gosto é o xingo. Cara, mas você não pode ser assim, velho. Eu sou assim, todo mundo me conhece. Ninguém gosta do Inter e ninguém fica xingando eu aqui na rádio. Eu também também gosto. Eu também não gosto nada. Eu não gosto do Inter. Ninguém gosta do Inter. Não, eu gosto do Inter. O Inter é inverno. Ah, tá. O Inter? Eu também não gosto nem do Inter nem do Winter. Chega a discussão, vamos faturar um pouquinho? Jorjão, eu tô com problema de internet lá em casa, Jorjão. Tá ruim o sinal, cara. Você é manezão, já te falei, cara. Vai pra Beltrão Net Telecom, planos de 5 a 100 megas, é internet de extrema qualidade. É a fibra ótica, né? É a topzera, né? É topzera. Você tem de download, você tem de upload. Informe-se no 0800-649-5000 ou 3520-1500. Agora atendendo também. Tudo que é bom pra Francisco Beltrão, a gente espalha pra galera. Atendendo Marmeleiro e Renascença. Vou dar o telefone de novo pra sua internet top. Tá se incomodando com internet? Liga aí, 0800-649-5000 ou 3520-1500. Beltrão Net Telecom, esta é daqui. Não, é bom que é bom que a Beltrão Net tá aqui com a gente, que a internet boa pra caramba, né? E o preço é super, super acessível, velho. Eu diria, meu filho, avoa. Avoa. Eu tô com um problema de internet lá em casa. É. Só 6 meses que eu não pago a fatura, os caras já cortaram. Já cortaram? Já cortaram? Acontece. Não, agora o ruim, defeito, cara. O ruim é quando você vai ver lá o Instagram e não carrega, não tá de jogar o celular. Eu quero assistir o Netflix, né? Lá, pague sua fatura e não sei o que. Eu falei, cara, desde mês, desde outubro que eu não pago, os caras já cortaram. Eu já zerei o X-Video, cara, é rapidão. Inclusive, me sigam no Instagram, já eliminou. Por isso que teu bracinho direito tá bem avantajado. Jorjão, eu cheguei aqui na rádio e o Jorjão tava parecendo o Felipe Franco, só de um braço. Só de um braço. Felipe Franco de perfil, só. Eu já eliminei, porque voa, né? Inclusive, me sigam no Instagram, @DJLeolúcio. Propaganda é alma do negócio, né? Pode me seguir, mas eu prefiro que não, que vai que os cobradores vão lá. Ninguém me siga, não, me sigam assim. E o Léo é DJ mesmo, não é aquele DJ que leva o computador lá e bota o pendrive lá. Tá me tirando, mas eu levo o computador. Você tá me tirando, cara? Não, pera aí. Mas você não se denomina DJ. Não, peraí. Porque seria uma ofensa aos DJs. Deixa eu só falar uma coisa. Qualquer DJ leva o notebook e o pendrive. Até o David Guetta. Ah, é? Leva. O que depende é a pecinha que fica atrás. Eu sou da época do matiné no Mário de Andrade. O matiné do Mário de Andrade. O cara levava dois, toca disco. Só um minutinho. Direto do túnel do tempo. Em 1980, ela vai cacetada, tinha o matiné no Mário de Andrade. Tá, e como que era isso? O matiné era o seguinte. Tinha lá, era o colégio, eles colocavam uns tapumes, negócio pra... Tapume. Pra tapar. E aí, o bagulho preto. Eu não lembro do nome, eu sei que já é falecido o cara que tocava lá. Jesus. Aí, ele morreu uns o Leleco, anos. DJ Leleco? Não era, não. O pai do DJ Leleco. Ah, então. O pai de Leleco. Então, DJ Leleco Father. Aí assim, ó, era dois aparelhos de som da Gradiente. Aí era quatro caixonas assim que ele integrava, não sei como, ele fazia mix. Era Bluetooth. Meu Deus, velho. E sempre começava com Dress for Success do Rock Set. Sempre começava com essa música, né? É que essa música era o Kevinho de hoje, né? Não, e eu tenho um testemunho. E ainda a luz da balada ali, né? No momento. Era o giroflex de polícia, né? Colocava o giroflex de polícia. Que suqueira da polícia a gente fazia pra. É porque daí chegava o povo do Tor, daí, entendeu, né? Meu Deus. Ninguém chegava. Vocês vão ser presos ainda nesse programa. Ser preso ou apanhar lá embaixo. Vocês vão apanhar. Eu prefiro apanhar, cara. Vamos falar com a galera, os nossos convidados. Com a galera. Senão a galera vai embora e ninguém falou nada com eles ainda, né? Estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio Super Jovem FM com a Bianca Costa e Fabiano. Vamos aplaudir! Eu não vou aplaudir que eu tô com o microfone na mão. Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A Bianca falou que tem uma rádio, inclusive, mas é a rádio maior de 18, que ela não conhecia essa rádio. Rádio Proibidão. Até agora ela viu. Nossa rádio é Rádio Proibidão, só para maiores de 18. O que achou? Não, só do modão que eles tocaram aqui antes de ir pro ar, eu já vi que o negócio é fervoroso. Ah, o negócio é sério ali, o negócio. O buraco é mais embaixo. Mas então, Bianca, aquela moda que eles tocaram a última vez que eu ouvi foi 4 da manhã. Não, e bêbado, cara. Muito. E não sei onde eu tava. Conte pra gente, vocês vêm da onde? Taquarituba, interior de São Paulo. Interior de São Paulo? Isso, os paulistas. Rapaz. Vocês estavam fazendo o torneio aqui na região ou vieram especialmente pra esse evento hoje? Hoje a gente veio fazer um show aqui mesmo, só. Ah, entendi. Especialmente pra Flame. É que quando o cachê é direto é mais caro ainda, né? Você vê que a galera tá com condições lá na Flame, né? Os gringos da Flame são bursados. São, meu querido, são mesmo. Então, Mega, conte pra gente. O que vocês fazem lá? Vocês fazem shows lá nas casas noturnas da região? Vocês vão pra fora do Brasil? Pra fora do Brasil ainda não. No Paraguai? Não, no Paraguai a gente já foi. Então, vocês já foram pra fora do Brasil. Internacional já. Já cantamos no Paraguai, sim, mas graças a Deus a gente tá tendo uma aceitação muito boa, não só no estado de São Paulo, como no Paraná também. E é a primeira vez aqui em Beltrão e a gente tá muito feliz, de verdade. Que legal, Bianca. Vocês tocam o quê? Que estilo? Ai, meu Deus. Então, todos. A gente canta no show, a gente canta um pouquinho de tudo, né? Que a gente tem que tentar agradar todo mundo. Tá certo. Uhum. Mas a gente vem mesmo de sertanejo. Somos sertanejo. Já aprendemos com o pai, é o meu pai aqui, ó. Ah, é o seu pai. É. O empresário. O pai, dele, o pai dela é o empresário da banda, exatamente. Legal. E quando acontece isso, saem os melhores, né? Assim, você já tem trabalhos aí no YouTube, alguma coisa aí pra galera poder acompanhar? Tem de amarração. A gente tem CD gravado, tudo certinho. Legal. Agora a gente tá fazendo. A gente vai terminar de gravar agora um pocket show, que vai ser só com músicas que já fizeram sucesso no passado e a gente vai regravar agora. Só os modão ardido. É, só os modão. Eita. O povo bebe com força. Chifre em cima daquelas. Não fala em chifre, Fabiano, pelo amor de Deus. E aquela pergunta aqui. Aquela pergunta que ninguém faz. Que ninguém faz. Assim a gente vai fazer exclusiva de hoje. Que também ninguém. A partir de agora também ninguém mais vai fazer. Não. Em outras artes. Influências. Influências de vocês. Ah, o que vocês ouviam? Eu que... tive um vírus. Eu quero. Que você ia perguntar se eles são casados. Acho que eles vão se assustar. Acho que eles vão se assustar. É. Não. Pode falar. A gente gosta de ser surpreendido. Não, é uma delas. Uma. É. Eu gosto do Yuri e do Tube. A gente vem dos festivais de música raiz, na verdade. A gente é do sítio, nós somos do sítio. Nós moramos no sítio, é vermelho, entendeu? Nós fala besteira das brabas mesmo. Mas lá não fala caroça, né? Macarão. Lá não fala, né? Fala. Lá é mais porta. Porteira. Porca, velho. E hoje vocês vão estar na Flame fazendo um show pra galera lá, quem quiser ir. A partir de que horário, Kleber? Hoje, 11h30? Por aí. Eu fiquei sabendo que agora tem narguile lá, né? Nossa, que delícia. E é o Luan que tá aqui que comanda a parte do narguile. Ah, é? E quanto que tá o Roche lá na Flame? Cara, tá a partir de quanto, Luan? 30, 35. Tá caro, hein? Tá caro. Tandirs, mano. Mas tá caro. Não, pra mim, das minhas condições, não dá. Você vai lá que a gente faz aquele precinho top. Então, beleza. Diferenciado as coisas. Então tá bom. Tudo mais caro. Tudo pela metade do dobro pra você. E já que eles estão aqui, cara, eles trouxeram o Thiago Ventura junto, né? Ah, é? É verdade. Thiago Ventura. Não sei quem é. É um stand-up comedy. Ah, então. Stand-upeiro. Eu sou do Igor Guimarães pra cá, não conheço a galera das antigas. Ah, sim. Viu, vamos tocar uma pra nós aí, afinal de contas, né? Sofrendo. Já vão começar sofrendo? Sofrendo, sexta-feira é dia da sofrência. Tem que ser negócio ardido mesmo, senão não dá ibope. 1, 2, 3. Chora não, Fabiano. Chora sim. Meu orgulho caiu quando subi o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não amenizar. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Rapaz, começou bem aqui, hein? Brincadeira. Cara, hoje... tá frio aqui, né? Me arrepiei, velho. Hoje a galera que vai lá curtir o show de vocês vai ser mais ou menos essa pegada aí, né? Não, mais ou menos. A gente fala que a gente pode sofrer no começo do show. E depois nós vamos colocar a bunda no chão, né, Fabiana? A gente faz uns negócios meio diferentes, tipo funk, uns eletrônicos, a gente faz um pouquinho de... Ah, faz uma mistura legal, também, legal, assim, legal, né? Faz, pega, faz... pega no violão e na gaita? Faz o que na gaita? Tipo, o que vocês podem fazer aqui que vocês fazem lá no funk palco, na gaita. Não, não. Parabéns, Junior. Pode fazer assim lá desse estilo, assim, mais. O Junior tem um jeito. O Junior fumou antes de vir aqui. Não, não necessariamente agora isso. Agora os caras fazem o funk na gaita, a gente se quebra, né, Jorge? Faz um pouquinho de tudo. Ah, tem aquela do Jerry Smith que é na gaita que ele faz, né? Não, não complica, Léo. Não... Deixa eu ver. Dó. Dó menor. Aí, ó. Toca um funk, é qualquer funk aí. Aí eu senti firmeza, hein? Essas malandras assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Muito bem. A gente vê que... Cara, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Veio uma dupla aqui, das antigas, a gente entrevistou aqui, e eu pedi pros caras, a gente sempre pede, ah, vou fazer um palinho, o que vocês fazem lá no show? E os caras não fizeram aqui o que a gente pediu. Não fizeram. Vocês vão, eu não vou lá, claro que eu não vou caguetar aqui, né? Não tem, mas eles cantam... Não tem moral nenhuma pra pedir nada pra ninguém, por isso que eles cantam caro o que você pediu, Junior. Como é que eles cantam lá? Não, eles falam assim, tá, mas a diferença... Mas enfim, parabéns aí. Alguém já falou pra você que você tem o tom de voz muito parecido com o da Taeme? Ah, não. O pessoal não fala, não. Não? Não fala? O pessoal tem ouvido muito ruim, então. Porque você tem, você tem o timbre de voz bem parecido com o da Taeme, inclusive. É, mais grave, mais grave. Mais grave, né? Mais bem grave. Mais bonito, inclusive. É que eu acabei de acordar. Vocês não têm noção como é que eu sou acordando. É homem. Vocês são casados? Eu sou um macho. Oi? Vocês são... Eu sou livre casar com o Fabiano, imagina. Como o amor é lindo, né? O amor começa não, assim. A gente, nós somos primos. A gente foi criado junto, na verdade. A gente... cresceu junto. O Bruno também. O Bruno também é todo mundo primo aqui. Tudo em família. Olha, que legal. Tudo. E o Gaiteiro? Vocês, além da dupla, vocês também têm banda show, né? Ou não? Não. É uma banda nossa. É uma banda show. Bianca Costa Fabiano. Ah, tá. Então a dupla tem a banda. É a dupla e tem os meninos que acompanham a gente. Banda show também. Que joia. Ah, que legal. Como é que são os contatos aí? Hoje vocês vão estar na Flame, mas de repente a galera aí quer trazer vocês pra formatura, pra outros eventos. Como contato nas redes sociais, Insta, como é que faz pra contratar vocês? Eu vou começar a seguir aqui também. E aí se contratar, e sabe que tem meu jabá, eu fiz aqui. É, né? Tem os 20%, né? Nossa senhora. Tá entendendo, né? Não é a maior Maraísa, ele quer os 10% dele. É. Né? Tem o Facebook, tem o Instagram, é Bianca Costa Fabiano. E contato pra show é com o Bruno. Uhum. É 014-99607-2415. Mas é mais fácil encontrar a gente no Instagram, que a gente tá no Instagram toda hora. Toda hora a gente tá no Instagram, né, Fabiano? Mas eu não achei aqui como que é lá no Instagram. É Bianca Costa e Fabiano, e cantora Bianca Costa e cantor Fabiano. Meu Deus, porque é tanto, cada um, gente, né? Peraí. É que daí é o pessoal de cada um. Eu vou seguir só da dupla, tá? Porque tem muitos seguidores já. Sim, sim. Então, nossa. Tô seguindo lá, galera. Sigam lá, bem legal, inclusive, o Instagram deles aqui. Cheio de eventos e shows, tô vendo. Ah, mas também puderam, né? Os caras show cantam, sertanejo BCF. BCF. É, onde é que é isso? Bianca Costa Fabiano. Ah, só claro. Se acertar, Léo Lúcio. É, Léo Lúcio. Eita. Não, nem liga. Ele voltou da bariátrica recém. Ele tá com... Bariátrica não, fiz uma cesárea, querido. Ele tá 8 meses fora da rádio, tá voltando hoje. Tá? É que eu não tô muito ligado a essas paradas de hashtag ainda, essas coisas todas. Isso é muito moderno, perdido. Né? É muito moderno pra mim. Ele só ficou nisso. Só fiquei nisso todas. E o que que rola, assim, de animadona do sertanejo ou qualquer outra, assim, que vocês tocam lá na... Animadona do sertanejo? Vou fazer assim, aquelas que vocês curtem fazer pra caramba. Tem aquela, mas não, essa a gente gosta demais. E o povo não para mesmo. Não para. A gente preferida. Fala assim, tem uma parte do show que a gente faz o povo assim, meio que chorar mesmo. É bom, chorar é bom. Beber com força, mas depois ir embora do show assim... realizar. Com quatro pés, né? Uhum. Bem legal. Mas manda, assim que é legal, manda essa, né? Manda essa aí. É no começo do show a gente faz. Mas já. Uhum. Mas depois faz o povo chorar. Tem parte isso também que é pro povo cantar junto, né? É exatamente. É essa daí. É legal, começa chorando e sai com dor na bunda, né? Você faz o seguinte. Você faz o seguinte. Você também pode fazer o povo chorar meio no final da festa. Digo assim, só não precisa cantar, fala assim, olhem para suas comandas. Aí já era. Aí eles caem na realidade e eles choram. Menos o Kleber, que tem condições, né? É, não, o Kleber tem condições. Você vê no Instagram do Kleber lá todo dia, bebidinha, negócio lá, né? Só como é que as coisas, né, Kleber? Manda a preferida da dupla, vamos lá. Faz as pra cima, então. Beijo pra você, Raniele. Vem pra cá dançar na minha frente. Rebola, Fazinho, rebola que a gente se entende. Vem que a noite é nossa até a lua. Tá querendo minha boca na sua, hoje eu te levo pra casa antes do sol nascer. E tem malandramente, eu vou dominar você. Eu sei que você gosta da cama bagunçada. Ouvi o Malbec, você não me nega nada. Hoje a festa lá em casa, só eu e você. Taca, taca, só pra ver você descer. Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão. Ela fica louca, louquinha, perde a razão. Hoje a festa lá em casa, só eu e você. Taca, taca, só pra ver você descer. Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão. Ela fica louca, louquinha, perde a razão. Rapaz, eu acho que não vai, hein? Eu também acho. Você acha, não. Você tem que ir, pelo amor de Deus. Tem que ir lá ver nós. Só pedir a autorização pra Jesus. Jesus é o nome da tua esposa? É, Jesus tá em casa. Se ajoelha, então. Começa agora, já, Júnior. Aproveita. Não, que me ajoelha. Começa agora, Júnior. É, já aproveita que tá no ar. Mas que legal, cara. Que bacana a sonzeira deles. Então, todo mundo convidado hoje na Flame a partir das 11, né? Vai. Ô, Kleber, você que é o dono lá. A galera chega mais cedo. É o sogro que é o dono lá. Galera chega mais cedo lá. Pode curtir o Nags, o negócio, como é que é? Pode chegar mais cedo, a partir de umas 10 horas, já tá aberto pro pessoal chegar, fumar aquele narguilizinho top e tal. Uhum. Essência, só essência premium lá. E depois tem esse showzaço aí com a Bianca Costa e o Fabiano. Vai então, ser bom demais, corre pra Flame hoje, cara. Bora lá, Fabiano. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? As portas da Super Jovem sempre abertas. Nossa, quando vocês gravarem alguma coisa, manda pra gente tocar aqui. É. Nós agradecemos o carinho de vocês, vocês são top demais. Nossa vibe, né, Fabiano? Nossa vibe. Nos sentimos aqui em casa. Vamos fazer a saideira. Bom, né? Vamos fazer a saideira? Vamos lá, vamos lá. Faz um doído aí pra fazer a saideira. É, esse negócio bem doído, bem doído. Aquele é que não pode faltar. Mudar uma de das antigas. É aquela que vocês estavam fazendo das antes. Antigas, né, faz bastante. Então, faz uma dessas. Vai aquela mesmo. É isso. Essa é show. Tem muita música sofrendo, viu? Yeah. Vai a do que tava em off ali, do Jean Giovanni? Vai essa, aham. Jean Giovanni, isso aí. Jean Giovanni. Essa loucura de te amar demais. Aqui na Super Jovem. Aqui na Super Jovem. No cantinho do seu dial. No cantinho, que legal. Fez eu perder minha calma, fez pouco caso de mim, fez eu chorar por amor, só pensou em você, foi demais minha dor. Vou te afastar dos meus sonhos, vou sair do sufoco, que não me deixa viver. Não é justo chorar de amor por você. Essa loucura de te amar demais, a gente acaba perdendo a cabeça. Cai em braços errados, vive escravo do amor. Foi mais que paixão, você quer que eu esqueça?

sem ver que é você. Eu te avisei, tenta não vacilar. Menina, eu te avisei, amor é pra cuidar. Se escapar da mão, cai no chão, não tem conserto não. Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa, tô aqui no portão. E é a última vez que eu vou falar. Seu psicológico prepara, que eu não vou mais te esperar. Acabou minha paciência. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Depois que eu ficar com essa cidade inteira, aí cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor e o tanto que você não deu valor. É sua única chance. Você não deu valor, não deu valor, não deu valor. Amei demais, agora eu não quero mais nem saber. Deixa as outras aproveitarem por você. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Depois que eu ficar com essa cidade inteira, aí cê vai lembrar. Mas eu te dei amor, o tanto que eu te dei amor. E o tanto que você não deu valor. E a sua única chance vai. Te beijar sem perceber, sem ver que é você. Que eu vou virar um vagabundo, yeah. Que eu vou me jogar no mundo, yeah. Que eu vou virar um vagabundo, yeah. Que eu vou me jogar no mundo. Toca no meu nariz. Isso aí da época do Jorjão, né? Credo. Passava no SBT. Não, não sou tão velho assim. Ah, tá bom que não. Na época do Bozo. Então, alô, se não é alô. Na época do Bozo, vai dizer que você é da época alô. Da Xuxa. Alô. Também. Ah, então Xuxa, tá. Xuxa, do Bozo, da Angélica. Que horas que passava o Bozo, Jorjão? O Bozo eu não lembro, porque na verdade não tinha SBT. Não tinha, olha só, não tinha SBT em Beltrão. Não tinha? Primeira era vez só que, o Globo? Que eu vi, só tinha Globo e Tarobá. E a primeira vez que eu vi o programa do Bozo foi quando eu fui a Chapecó visitar uma tia minha e lá tinha SBT. Nossa, que maravilha. Aí tinha também a extinta Rede Manchete. Que é a Rede TV hoje, né? É, a Manchete tinha uns desenhos japoneses muito legais. Aqui lá. Também tem, um tempo, depois né? da meia-noite tinha mesmo. Também o tempo demorou pra pegar a Bandeirantes, né? A Band e tal, mas uma época só tinha, é verdade, só tinha Manchete e a Globo. E onde eu morava, só, quando eu era pequeno, só tinha TV Cultura. Tu já foi pequeno? Que era, por incrível que pareça, já. Que bizarro. É que o Jorjão viu outras partes e daí fica achando que eu fui pequeno, né? Tudo pequeno. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá ouvindo o programa. O Elivelto tá ouvindo o programa Ioiô, a opa! Ana Tosati. Alô, Ana, tudo bem, Aninha? Olá. Beijão pra você. Também a galera aqui da MA Suspensões, a galera lá que tá ouvindo a Super Jovem, o meu brother Marcos, né? Também o Carbureto, Alemão, Dominique Toreto e o Gaúcho. Olá. Valeu, galera. O Gerson tá ouvindo a Super Jovem, a Tassi tá ligada com a Super Jovem também, lá em Curitiba, ouvindo através do Super Jovem FM. .com.br, beijo pra você, meu amor. A Bruna tá ouvindo a Super Jovem. Quem mais tá por aqui? A Gi também, o Rafael tá ouvindo. A galera toda por aqui ligados com a gente. Se você quiser participar também, você pode mandar o seu WhatsApp. Olha, da VAR e da Ná, né? Da VAR e da Ná. Eu quero fazer uma frase importante pra vocês. Frase importante. Frase do dia. Frase do dia para as mulheres. Mulheres, saibam como deixar um homem louco atrás de vocês. Pegue o celular dele e saia correndo. Cara, é dois palitos pra ele. Agora, mais ou menos nesse nível de raciocínio, eu nunca entendi o conceito da cama de casal e da cama de solteiro. Vou explicar por quê. Por quê? Porque tudo bem, a cama de casal cabe em duas pessoas, né? Uhum. A cama de solteiro tinha que caber várias pessoas, não só uma pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Não, mas era surubeiro, não era solteiro. É igual quando o cara casa. O cara casa, pensa que vai transar bastante, né? Ah, não, Jorjão. Vai sonhando. Eu não falei nada que tá falando. É o Kleber. O Kleber começou a namorar, já tá nessa vibe. Meu Deus. Nem casou ainda, Kleber. Meu Deus, Kleber. Semana passada eu falei a piada do fanho, né, cara? Contei do meu vizinho lá, do lance do cavalo, né? Semana passada ele foi numa gruta, o meu vizinho, ele é fanho. Aí o primo dele... Aí a gruta, ligado, que a gente grita e a gruta faz eco, né? Dá um ecozinho. Aí o primo dele falou, gruta, né? Gruta, né? Aquele eco. Aí o fanho... Aí a gruta... O quê? Eu vou contar uma de fanho que tem mais ou menos 700 anos. É velha. Conte. É pra quem tem mais de 40. O fanho foi numa loja de tênis, comprar um tênis, né? Sabe dessa loja de calçados? Não. Ele falou pro vendedor, né? Ah. O vendedor era um afrodescendente, mais ou menos do meu tamanho. Então era um afrodescendentão. O que que você quer? Era um pênis. Daí o afrodescendente falou, sacanagem. Pegou e largou o chimbal. Moço! Um desse aqui? Eles não enxutem. Pra quem não sabe, que chute joga no Google. Joga no Google. Foi na Universal of Kingdom, na Universal do Reino de Deus. Lá. Sim. E o pastor falando que fazia milagres lá e tudo mais. Daí tinha um... como que chama aquele negócio que a pessoa vai lá atrás? É biombo? Biombo? Sei lá, enfim, parede. Púlpito. Tava no púlpito, daí tinha a pessoa ia atrás de uma cortina lá e saía com um milagre, né? Um milagre. Milagre. Aí ele chamou o fanho e um aleijadinho pra ir lá, né? Pra lá receber um milagre, né? Claro. E você vai receber um milagre agora, porque Deus vai te curar e tudo mais, e tudo mais. Fazia assim, eu quero... E tudo mais. É, beleza. Aí orou lá e falou assim, aleijadinho, joga as muletas. Fala, fanho! Aleijado caiu! Falou em milagre, essa também é pra quem tem mais de 40. Opa! Tô fazendo porque o João, que a gente vai conversar comigo, tem mais de 40. Ah, ele tem mais de 40? Tem uns 48. Eu era novo. Nada, eu era novo e magrinho, ele já era mais velho que eu. Ele já tinha mais de 40. Ó, faz tempo, hein? Aí o padre, cara, o padre cansado rezando 49 missas, mais ou menos, chegou naquela capela lá no fundão do brejo, era a última missa do mês. Ele cansado dele chegou lá e falou, acho que era missa de Páscoa. E ele falou assim, e tinha um bêbado bem na frente ali, não tinha o que fazer. Sempre tem missa, que ter, né? Um filho da mãe. Falou, bêbado sempre tem. E Deus... com 5.000 pães, deu de comer a 5 homens. Ele confundiu, né? Porque era com 5 pães. E com 5.000 pães, deu de comer a 5 homens. E o bêbado... isso eu também faço. Tá, beleza. Tá, padre volta no ano que vem, lembrou da gafe que cometeu, o mesmo bêbado estava lá. Ai, ai. Ele olhou bem para os olhos do bêbado chato, né? E disse, Deus, com 5 pães, eu disse 5, deu de comer a 5.000 homens. Faz agora. E ele... faz com a sobra do ano passado. Piadinhas de bêbado. Vai, Junior, conte uma piada pra mim. Vai, Junior, conta uma piada. Você que é o melhor contador de piada que eu conheço no Brasil, você não vai contar uma piada. Agora eu vou inventar uma, então. Então inventa, vai. Todo mundo tá contando o que já contaram, né? Não, então o rapaz morreu. Ele morreu e chegou aonde? No céu. Chegou no céu lá e encontrou com mais dois rapazes, coisa e tal. Aí daqui a pouco chegou São Pedro, né? Sempre é São Pedro. Chegou lá e falou assim: irmãos, vocês morreram, então sejam bem-vindos ao céu, só que tomem cuidado com os patos. Aí um olhou pro outro e falou assim: irmãos, ei. Já li a Bíblia de cabo a rabo, não fiquei sabendo de ter pato no céu, não, né? Não tinha pato na Bíblia. Só cara, pão. Né? Deu outro. Ah, e se vier um pato, mas dou uma bicuda debaixo do queixo do pato, mas na hora, né? E mata tal. O pato. Deu São Pedro, então abram suas portas, entrem, fiquem à vontade. Entraram. E nisso, olharam, rinchado de pato, né? Recheado de pato lá no céu. Não é que tem pato mesmo e tal, não sei o quê. Começaram a andar meio que, né? Um desconfiando, outros meio que se cuidando, né? Daqui a pouco o outro foi lá e pá, pisou no pato. Daí o São Pedro falou assim, então, ó, o castigo pra você pisar num pato, você não pode pisar no pato. Eu falei, não pode. O castigo pra você vai ser o quê? Ficar algemado com uma mulher feia, horrível, pro resto da sua eternidade. Deu, cara, ei. Me ferrou. E lá veio com uma mulher, né? A mais feinha que tinha lá, e algemou no carinha, no coitado lá. Uhum. Ele, ah, não, vou ter que aguentar essa mulher aqui, eternidade. De outro já ficou ressabiado, né? Ficou, foi pra lá, foi pra cá, e não aguentou, tropeçou e pisou num pato, né? E lá veio São Pedro com uma mulher mais três vezes mais feia que aquela uma, né? Nossa senhora. Daí ele falou, ah, não, tô ferrado. Deu o mais esperto, pensou, né? Que eu vou fazer? Não vou nem andar nessa bagaça aqui. Eu vou andar arrastando os pés. Quero ver eu tropeçar ou pisar num pato, né? Uhum. E foi. Ficou lá um ano, dois anos. No terceiro ano, daqui a pouco, ele viu São Pedro vindo. Uma morena. Morena estilo, né? Aham, uhum, paniquete. Aqui, é, paniquete. Veio lá. E o carinha já todo, né? Nossa, ô louco. Que é tá vindo, mano, pro meu lado aqui. São uhum. Pedro, bravo. Ficou vindo com a morena, bonitona, gostosona, lindona, perfeita. E chegou lá assim. E fala mais da morena, fala mais da morena. Puxou o braço do carinha, né? Puxou o braço. Tá aqui teu braço. Esticou o braço. Nossa, São Pedro nervoso, né? Nossa, que braço. Puxou. Tô chocado aqui com o São Pedro. São Pedro é foda. É. Aí ele puxou o braço do cara. Daqui teu braço. Daí ele puxou, colocou a algema. Tchac, e algemou no braço da morena. Tá aí. Agora vocês vão viver pro resto da eternidade. Deu, cara, pensou, nossa, que louco, né? Meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Ô, morena, quem você? Uh-huh. Dela, olha, você eu não sei, mas eu pisei num pato. Era o castigo da morena. Brincadeira. Oi, imagina o castigo do cara ser desprezado pela morena, né? Brincadeira. Mas vamos conversar com os nossos convidados? Vamos, eu acho que sim, né? Vamos conversar aqui presente dos estúdios da Super Jovem, o João Manuel Rios. Vamos falar um pouquinho da volta às aulas e tudo mais. Boa tarde, João. Muito bem-vindo. Trouxe a Coca, já fez moral com a gente. Obrigado, faltou, né? Faltou uns pãezinhos de queijo, mas isso a gente vai... Isso na próxima a gente cobra em dobro. Isso, a Fonte Nova tá faturando bem, né? Daqui a pouco. Volta às aulas, né? Volta às aulas. Boa tarde, Manuel. Tudo certo? Boa tarde, Jorjão. Boa tarde por todos os ouvintes aí do programa Ioiô. Jorjão, eu quando eu cheguei aqui, achei que tinha vindo o programa do Ioiô, mas eu chegando aqui, eu tô quase no clube da terceira idade, porque só tem piada pra 40, mais de 40. Né? É que o Jorjão escuta essas piadas lá no matinê que ele vai domingo, sabe, lá na Cango? Que toca disco. Ele toca disco lá com os microsystems, daí ele conta aqui. Eu ouço da minha galera, né? Dos velhinhos, né? Claro, piada dos velhinhos, né? Muito bem. É. Jorjão, então é o seguinte, as aulas estão iniciando agora. Ah, é só pro Jorjão, deixa eu ir pra lá. Eu vou sair também. Júnior, né? Que aqui é legal o negócio, né? Então, está aproximando o início das aulas aí na segunda-feira, nas escolas municipais, alguns colégios particulares. E a Fonte Nova está aguardando, né? Está preparadíssima para atender nessa reta final aqueles que ainda não compraram a lista de material. Né? Então, estamos aí com uma grande variedade. Aquilo que tem hoje de lançamento, nós temos lá na Livraria Fonte Nova, né? Cadernos da Flamingo, Unicórnio, Lhama, da LOL, né? Mochilas... Né? Então, para atender toda a população aí de Francisco Beltrão e da região. LOL tem? LOL não. Só tem do LOL. E o pessoal às vezes deixa para última hora, né? Então, não faça isso. Não faça isso. Mas agora às vezes. É, sempre deixa para última hora. Brasileiro é assim, né? E aí tem essa oportunidade de você comprar bem, comprar produtos de qualidade e o preço especial, né? Claro, nós já a partir de abril, quando saem as coleções, a gente já está fazendo as compras, né? Quando muda a tabela ali por setembro, a gente já tem praticamente 95% das compras feitas, né? E com isso a gente consegue garantir o melhor preço da cidade. Opa, show de bola. Que bom, né? E todo mundo sabe. Os pais agradecem, né? O importante é todo mundo sabe onde fica a Livraria Fonte Nova, que você vai na avenida, aquela livraria bacana, bonita, que fica na esquerda de quem vai, né, Jorjão? Sim. Você chega lá, você conversa, o atendimento é bom, que as meninas sempre estão atendendo você com um sorrisão de orelha a orelha. Estampado na cara. E o que é melhor é as condições de pagamento. A galera que tá meio sem grana agora, que tem IPVA, IPTU, aquela coisa toda. Florido. Pode parcelar no cartão, como é que funciona? Isso, parcelamento no cartão Visa, Master. Nós temos também a possibilidade de passar no cartão Maxis Card, né? Aquele cartão que os funcionários da prefeitura, né? Os associados à AFM, da AFM, né? Isso, então tem o Maxis Card, tem o crediário da loja, né? No pagamento à vista a gente tem uma negociação. Lembrando que temos assim uma variedade de mochilas até com 20% de desconto. Opa. Cadernos também. É, e também aquele material para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Material, um valor agregado mais baixo. E aqueles materiais que são licenciados, né? Homem-Aranha, Julie, os Avengers. Peppa Pig. O que a galera curte. Isso. Hello Kitty. Eu gosto da Peppa Pig. Dos carros eu também gosto. Isso, dos carros, né? Então aquilo que tem de lançamento, a Fonte Nova sempre está adquirindo. E né? uma das coisas, fugindo um pouco do material escolar, que eu sempre vejo ali na frente da Fonte Nova, são a variedade de livros. O pessoal gosta muito de ler. Os best-sellers, né? Nossa! E ali são sempre muito bem preparados, né? Claro, setor, tudo aquilo que tem de lançamentos, mais vendidos de livros, né? A gente tem tanto dos livros do dia a dia, como também os livros didáticos para as escolas particulares, a gente procura também ter. O livro de Crescer em Comunhão, que é o livro de catequese também, que está começando aqui uns dias. Por exemplo, né? Se o Jorjão tem 85 filhos, ele vai lá comprar todo o material dos 85 filhos, ele vai ganhar um bom desconto, né? Ah, mas com certeza, né? Onde é que tu arranjou tanto filho assim para mim? Ah, para, já todo mundo sabe. Eu tenho 3, já não venço sustentado, eu quero me ferrar. Três desse ano pra cá, né? Desde 2019 pra cá. Reconhecido. Então a galera que tá procurando aí o seu material escolar nesse início de ano, com certeza na livraria Fonte Nova você vai lá e compra o seu material escolar. Isso, com certeza. E aí nós também estamos hoje com horário estendido até as 19 horas. Isso é muito amanhã, importante. Amanhã, sábado, até as 16 horas, não fechamos para o almoço, né? Sem dúvida, se você tiver ainda, se não comprou ainda o material, se você ainda não tem a lista do material, nós temos a lista de todos os colégios da cidade, né? Sem dúvida vai sair muito bem atendido e com tudo aquilo que você precisa. Lembrando que nós temos uma variedade enorme, né? E aí um melhor atendimento para melhor atender toda a população de Beltrão e da região. Que bacana. Que a galera que quer algum telefone para tirar alguma dúvida, tem o telefone de contato lá? Isso, 3524-6434. Então fica aqui no Alto da Júlio, né? Ao lado da Calcebel, né? Bem pertinho. É uma empresa que já tem há 30 anos no mercado, né? Então, precisando, não, a gente tá à disposição. A galera já conhece erro, cara, não tem erro, todo mundo conhece, né? Falou em nome, Fonte Nova, já é família, já é da cidade, já faz parte da cultura da cidade. Eu vi lá que ele quer mandar um abraço pra sogra. Cara que não tem moral, é brincadeira. Mas é que a sogra dele não se chama Esperança, né? Mas eu quero mandar um abraço, na verdade, pra toda a equipe da Livraria Fonte Nova, que é um período agora que é bem pegadinho, né? Uhum. Então mandar um abraço aí, que é uma equipe exemplar. E bons atendentes você tem lá, tá? São. Super competentes. Exatamente. Tá? Muito gente boa mesmo. Se não for exemplar, tchau. O RH tá me trabalhar bem também. Mas tá? É que assim, ó, quando você gosta do que faz, trabalha numa empresa boa, você tem tesão de fazer o que você exatamente. Faz. Exatamente. E é o que acontece exatamente. Na Fonte Nova. Você vê o prazer das funcionárias em trabalhar lá. Né? Que joia, exatamente. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço e ficamos sempre à disposição. Um abraço. Com certeza, um abraço. Qualquer coisa, só dá um grito. 2019. Super Jovem FM. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber sobre ex e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão. É poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Dali pra frente a história começou a complicar. Ela foi pro Rio embora e levou meu colar. Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer. Eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena malandra, você não me engana, eu sei que foi por querer. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar, você pensa em mim. Tô pensando em você, tá difícil de te esquecer.

Super Jovem FM. Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se vem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Tá pronta pra pista, se joga na vida. Que é papo de ousadia. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Ah, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Vira madrugada, passando a visão do bailão. A quebrada, ela pira, ela arrasta. Joga na cara, arrebita no beat, arrebata os canais. É zica, é a brisa, tipo festa. Em Ibiza, sem limite, no meu visa. Pesadona, tipo Isa. Consumida em qualquer esquina. É a dona do cartel da rima. Ela chega mudando o clima, ela sabe jogar fina. Tu achou que nós ia sumir? Achou que nós não ia nem vir? O mundo se acabando, nós tumultuando, mandando em tudo por aqui. Tá pronta pra pista, se joga na vida, que é papo de ousadia. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Recebeu essa família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134, não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos, porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300, é mais de R$300, é mais de R$300. Uma calça pra uma jovem de 16 anos. É mais de 300 reais. Mais de 300 reais. Galera, se você quiser economizar, você vai na Leve, né, Jorjão? Claro, vai lá, a loja certeza, não é 300 reais certeza. A calça. É muito mais barato. É muito mais barato? Muito mais barato. Na Leve é muito mais barato. Mas antes de falar com a Leve, eu quero falar o seguinte, o chefe me mandou aqui, radialista Nutella e radialista Raiz. Ah, é somos pra, tudo Nutella. É, não, olha só, o Raiz conhece de música, a Kai não é marca de carro, bebe, compra fiado, tem carro velho, cumprimenta todo mundo. Não é formado, grava de primeira, não usa retorno, não é modinha, sabe ler muito bem, fez rádio escuta, só tem uma calça, vai na bodega e paga aluguel, às vezes mora na rádio e tá na mesma empresa ainda. O radialista Nutella, ele é Bilbor é a Bíblia. Não conhece cartucheira, só toma Ciroc, usa cartão Nubank, não tem carro, prefere bike, chega dizendo sou da rádio, fala botãozinho. Conheço uns aí. Tem MBA em marketing. Não sabe gravar, Jorgeão. Não sabe ler. Jorgeão. Não tem fone. Se não tiver fone, não grava. Só usa roupinha de marketing. Essa vibe. Ouve rádio Skol, usa Saruel. Só vai na balada se for de graça. Ô, Léo. Tem um gato e diz que é comunicador. O Léo tem um gato. Ô, Léo, você tem um gato, né? Que eu tenho dois gatos. Tem meu namorado e meu gatinho normal. Mas falando. Nossa, Saruel é foda. Mas eu vou na balada de graça, eu vou falar por quê? Porque eu sou DJ, querido. Então, eu ganho pra ir na balada. Léo, não tô falando você, eu tô falando o radialista Nutella. Ah, tá bom. Eu também vou na balada de graça. Eu não tenho NVA em marketing, né, Jorjão? Né, Jorjão? Só tenho marketing. Ei, e outra ali, o nosso chefe também é Nutella, né, cara? Porque fala que Nutella Quer dizer, Raiz anda de carro velho, né? Nosso chefe aí não. Mas é o chefe, né? É o chefe. Aí tem coisa que não encaixa. É que o nosso chefe, além de ser nosso chefe, ele é locutor também. Tem um pequeno detalhe. É radiador. E presta atenção que ele é o chefe. Então pode tudo, né? Não pode zoar. Vai debater com o chefe? Não. O carro velho do nosso chefe é 2019, de janeiro de 2019, entendeu? É o carro velho dele, cara. Vamos lá, vamos aí pra Leve. Custa R$300 uma calça na Leve, Tito? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Agorizada da Rádio Ioiô. Tu mesmo. Tá faltando integrante hoje, mas tá valendo, né? Tá faltando o integrante mais gordo do programa Ioiô. É isso aí, mas vamos lá. Na Leve, tem caos que tá, também... Você tá desanimado, Tito? O que aconteceu? Mas quem que tá desanimado? Tá eu acho triste. Que você que tá triste. Não, você tá triste, Tito. Obrigado. Calças na Leve hoje, vamos lá então? Calças na Leve, feminino, masculino hoje. Toda a numeração, várias marcas hoje vai encontrar quanto? R$59,90. Barato! Tem café no bule, não é R$300. Não. R$59,90. Hoje amanhã você vai na Leve, vai comprar calças aí no setor feminino e masculino aí, várias marcas, toda a numeração a R$59,90. Quer mais? Todo estoque verão, tá? Feminino, masculino, infantil, grandes marcas aí. Tudo que for linha verão, 50% de desconto. Tudo isso de desconto, Tito? Metade do preço hoje, amanhã. Ah, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? O que vão fazer aí, Robert? 40% e ainda parcelamos em 3 vezes no crediário próprio da Leve ou nos cartões de crédito, da forma de pagamento que você quiser fazer. Opa! 40% de desconto. E tem a parada do boleto também, né, Tito? Boleto sem custo adicional. Você que não é de Beltrão, que é da região, vem na Leve, faz suas compras, Leve Confecções, Leve Calçados, compra o que você quer, paga na forma boleto, sem custo adicional e paga onde você estiver. Aí é bonito. E se eu quiser pagar no Bitcoin também, posso? Tamo jeito. No Bitcoin custa o dobro daí. Nos cartões de crédito, tudo em 12 pagamentos. Agora eu vou passar pro Robert, vai falar do cheque. Pra quando, Robert? Checão, pra quando é o checão? Pra quando quiser. Aí é motivação, né? Sim, aquele checão da Folha é bem lisinha. Por que ele sempre faz essas piadas? Ele sempre leva por trás os negócios. Eu não entendo, cara. Se tu não gosta de um checão, não estraga o brinco de quem gosta. E ainda mais predatado, né? Vai de partes. Borrachudo. Como é que funciona aí? Fala pra gente como é que funciona. A questão do cheque? Isso. A questão do cheque na Leve, como o Tito falou, né? Olha o quanto prazo nós temos, são mais de 180 condições que nós temos, tanto no crediário, no cartão, e no cheque não é diferente. Você negocia como você precisar mesmo. Olha, você quer fazer lá em 3 cheques para começar a pagar junho, julho, agosto, não importa. Faz. A gente faz. Né? A gente faz o que precisar fazer para vender. Sentiu a pressão agora? Lembrando assim que segunda-feira começam as aulas, é importante comprar aquele tênisinho novo para criança, um calçadinho novo aí para que a criança possa ir para a escola, né? Jorgão, olha só, você falou tudo, aí agora eu vou completar mais um pouco. Nós estamos hoje com uma promoção incrível de tênis. Você que gosta de um tênis diferenciado, uma marca diferenciada, marca boa, mas quer pagar barato, na Leve hoje e amanhã, atendimento especial até as 4 horas da tarde, você vai encontrar Nike, Adidas, tá? Olha as marcas, Nike, Adidas, Skechers, Mizuno, Reebok, Fila, Olímpicos, Diadora, com preços de R$99,90, gente. Só R$99,90. Olha o preço que você está pagando. O preço cheio. É o preço cheio, não é parcelado, já é o preço total, nossa, tá? Você vai pagar Nike, você vai pagar no Adidas, no Skechers, R$99,90. São vários modelos, toda a numeração. E a primeira linha, né? Por que tem esse preço, né? Porque é uma parceria que nós fizemos com a fábrica, onde ela autorizou a Leve trabalhar esse preço, pessoal. Porque assim, tu não pode queimar a marca também, né? Mas a gente conseguiu uma autorização para liquidar os produtos da Nike, da Adidas, da Skechers, com esse preço sensacional, a partir de R$99,00. Tem tênis de R$99,00, tem tênis de R$129,00, R$149,00 e R$199,00, né? Mas você vai encontrar Nike por R$99,00. Tênis da Nike tava R$300,00, vai ficar isso, por R$99,00. Né? E a tênis da... Você vai encontrar tênis pra caminhada. Nós temos tênis pra quem joga basquete aí, Jorgão. Aquele com o caninho mais alto, com o sistema de amortecedor Air Max. Rosa. Tá? Air Max. Hoje não, é branquinho com vermelho, bem top. Tá. Branquinho com vermelho, ó. Opa, bem combinou top, com o Jorgão. Por R$99,90. E muitas outras promoções. Em todo o setor nós temos promoções. No setor feminino de verão, sandália, rasteiras, tamanco, é metade do preço que você paga só. É 50%. Mas eu tenho promoção melhor ainda do que 50%. Para. Quero ver. Tô te falando. Hoje nós selecionamos sandálias, tamancos e rasteiras das marcas Dakota, Ramarim, Mississippi, Boteiro, por R$39,90. Eita! Olha o preço. Pra quem conhece a marca, sabe que tá barato. Muito barato. Tá? Sabe por que tá barato. Uma sandália de couro, você pagar R$39,90, só a Leve tem, só a Leve faz pra você. Nesse sábado, atendimento até às 4 horas da tarde. Não perca tempo, vá pra onde o preço é real, promoção é válida, é real, e lá produto você tem o melhor atendimento. Original. Com certeza, produto original. E o melhor atendimento você encontra lá com a gente. Hoje vai até que horas o atendimento? Hoje até 6:30. Até 6:30. Show de bola, amanhã todo mundo correndo pra Leve. Obrigado, meus queridos. Divertido, alegre, ioiô, na Super Jovem. Remix. Maluma, baby. It's the remix. Pretty girls, dirty boy. Anita, Becky G. Recuerdo cuántas vainas de me hablaron. Qué machito y cuántas cosas más dijeron. Pero yo sé que en la disco la bailaste. Mira, me estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida. Es solo mía. No importa lo que digas. En el fondo me quiere y por eso me invita. No sé cuánto tequila me tomé. Combiné con creepy y abusé. Aproveché que nadie me miraba. Y con un tipo y una tipa me besé. Me quieren criticar que lo que hago está mal. Es algo normal. Dale, dale, que dale, dale. No importa lo que nos digan. Dale, dale, que dale, dale. Si tú quieres que yo siga. Aquí estoy yo, yo. Para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo. Dame tu número pa' volverte a ver. Yeah, yeah. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de tragos, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. No me digas ver si somos lo mismo. Y si no entiendes todavía, yo te diría, mala mía, yeah. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, así es mi vida. Es solo mía, es solo mía. No importa lo que digas. En el fondo me quieren, pero son mi mitad. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida. Es solo mía. No importa lo que digas. En el fondo me quiere y por eso me invita. This is the remix. Directamente de Brasil, Anita. Anita. Becky G, Latinoamérica. Becky, Becky, Becky. Sí. En el fondo me quiere y por eso me. Verão. Super Jovem FM. A gente continua ao vivo com o programa Ioiô no verão da Super Jovem, né, meu querido? Verão bom pra baralho, verão quente pra caramba. E a gente tem que falar do Autoposto São Carlos com todo prazer. Por quê? Porque final de semana chegando, abasteça seu carro no Autoposto São Carlos. Além de você pagar pouco, ainda você tem um produto de extrema qualidade, tem uma conveniência completa. Quer fazer lá o teste pra ver se o combustível é bom? O pessoal faz sem problema nenhum. Lá mata a cobra e mostra o pau. É, Autoposto São Carlos é assim. Qualidade extrema, produto extrema. extremo e o preço bem baixinho pra você. Aproveita. Nada extremo no preço, né? Toma um cafezinho, faz um lanchinho no Auto Posto São Carlos em dois endereços. Um na D'Ambros e Piva em Marmeleiro e aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, bem próximo ao Mano 3. Passou o Mano 3, dá o quê? Uns 20, 30 metros, já tá no Auto Posto São Carlos. Quero mandar um abraço aí pra Isa, a Izinha, que tá ligada com a Super Jovem. Isa, beijo pra você. E também um abraço pro meu brother Christopher, o cara que é motorista. Ele tá sempre participando aí, né? Motorista de aplicativo, né? Abraço pra você, Christopher. Tudo é bom, exatamente. Então eu não sabia que existia um Uber aqui, mas não é Uber, cópia. É o Garupa. Daí existe o Uber também. O Dudu, meu piá mais velho, ele pega muito Garupa. Daí um dia ele falei, nossa, que forte que ele é. É, ele pega Garupa. Ah. Daí ele tava um dia, passou um carro lá, pegou e falou, mas teu amigo? Falou, não, é Garupa. Eu falei, como Garupa? Daí ele mostrou pra mim o aplicativo, né? Parabéns, bem-vindo a 2019, Jorjão. É que o Jorjão tem aquele V3 da Motorola que não dá pra baixar aplicativo, né? É um app. Eu falei, o quê? O quê? What? Galera, vambora, galera. Vambora. Voltamos domingo na reprise. Beijos, tchau. Olha.